Alfa Wind Agate 11, autorização Guarulhos. 6311, Guarulhos 360, via peso 16. Autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 120.8, aciona 5531. Autorizado Guarulhos 360, peso 16, decola no zero, da Eule da Bridge com curva direita. Controle 120.8, aciona 5531. Procedimento correto, reporta o pushback final 6311. Boa tarde. Tango, autorizado, táxi, pátio, Uno, Índia, ponte para dono 02895, legal, 02. Mike Eco Africa, decolado aos 34, chame o controle 1208. Controle 1208. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Africa. Mike Eco Africa, controle. Tá na escuta, controle. Prossiga. Tá fora do solo, tá acompanhando o visual pra plataforma Manati. Possibilidade de curva direita. E pro ADCT, meu pé. Positivo, está autorizado, informe livrando a zona de controle. Mike Acosta, informando. Está pronto para o táxi, POB 36, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 5221, autorizado táxi. Reporta na 743. Antes reportaremos na saída do pátio. Com 221. Para o táxi, o plan 3259, nós temos 146 a bordo, 4 horas, alternando Santos. Autorizado táxi, pátio 1, Índia, ponte para dono 02895, que negão no 020, plan 3259. Pátio, ponte espera 2025, 1020, plan 3259. O Tripsico 221, seguindo o Airbus da TAM, taxi é Índia, ponte para dono 02895, legal no 020. Foi preterido um táxi vindo da aeronave, o Airbus, mesma saída, perfil mais alto, ok? A gente vai seguir o Airbus da TAM, quando pronto 1895, obrigado, bom trabalho para o retorno. Cola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120.8, acena 5537. Ajuste no 027, eu tenho chegando no setor sudoeste, 209737, um Airbus. Este controle pretende colocar o trip como número 1. Para isso, vai manter a velocidade. Duna, quando estiver pronto, 2000, contato radar estabelecido, a 52 milhas afastado. Câmbio. Cliente, voando Duna agora, pensando aqui como número 1, o 4 mantendo o high speed, quando autorizado. Positivo. Como número 1, mantém a velocidade. Alfa Tango Tango, autorizado. Pat 21 no Índia, com espera do 02, 895, que negou no 020. Corre muito bom, dia, tá 3859, ponto de espera da 10, pronto. 3859, a linha decola, vento 160 com 08. Já ganhar e decolar, pista com 10, 354, 14, a torre informa chuva leve, operação ainda visual. O 982, controle autorizado, chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 020. 2000 no 020. Soltando ali e mantém. Pode soltar ali e mantém, se faz dois outros. Positivo, prossiga como autorizado. Oscar, Papa Golf, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar. Chame Ilhéus, frequência 1201, meu cordial, prazer falar, capitão. Começou assim, capitão. Tá visual, mas tá chuva leve. Ah, tá. Então tá. Visual, vale. O botão tá da Índia para a zona de atualização. O 0733. Ciente. É, cola pista confirmando a altitude 1.500 pés, confirma. A cola pista no zero curva direita, foi do axé restrito 1 no mil pés até fora da barra, controle 120.8, aciona código 0122. Autorizado, voo local, da hora pista 10 curva direita, foi a curva do axé, do farol da barra, joga 0122, para ver se é procedimento correto, reporta acionamento de táxi. Livre acionado por táxi, 033. Flip 5221, atento à esteira do TAM decolado à frente, livre decolagem, 170 graus, 109. Livre decolagem, 5221, obrigado. Alfa Tango Tango ali, mantém após. Frente câmbio. Maré, 2020, como número 2, desce via, voo 982. Eu não entendi, confirma. Papo uniforme, Índia Delta 90. Papo uniforme, Índia Delta 90, Salvador. Delta 90 decolado, aos 4-3, HR com destino adquirido, acionado 2.000. seguinte, acione 2222, qual a altitude que vai manter para a ferida? Inicialmente, 2500. Mantenha, no primeiro momento, o voo visual a 1000 pés. Manterá, 1000 pés. 3859, voe Elefa. Está presente, voando Elefa, tá, 3859. Comandinho, Oceano 62, desce da Índia, cruza o 290 para 190. Oceano 6250, Salvador, desça para 2000 pés, autorizado chegada a mar e ajuste no 020, 250 mais na velocidade. Comandinho 2000, 2509, 190, 20, ajuste 62, 50. Controle, muito bom dia, Trip 5221, decolou na sua escuta. Trip 5221, controle, contato radar. Gente, é possível liberação da restrição? Positivo. Obrigado. P5414 está passando agora 8500, caso deseje reduzir até 220, autorizado. Trip 5414, obrigado. Foi uniforme Índia Delta Novamba, confirmando, decolou de Serra Novamba, Mike Eco, está prosseguindo para Siri, positivo? Ciente. Ah, é, informe atingindo altitude de 1000 pés, caso possua o modo de ar acionado. Modo de ar acionado, 1000 pés. Mike Eco, Oscar. Frequência livre, Mike Eco Washington. Mídia Delta Novaro, a 1000 pés, tem condição de manter esse visual? Manter visual, 1000 pés, ok. Positivo. Trip 5494, autorizado redução para aproximação e cheque pré-pouso, 9 milhas para a duna. Trip 5494. 33, está autorizado de hotel, reporta ponto de espera do hotel para cruzamento 1028 na frequência 2895. Olha o Papa Alfa Tango Tango, decolou. Alfa Tango Tango, o controle Salvador, suba para o nível de voo 105 e informe a Pro Ideal. É 3-2-1, subindo sem restrição para 1-0-5. Positivo. Nível 105 autorizado, voo direto autorizado, estimado para pouso. Eu não entendi, estimado? Estimado para pouso. Ok, agora assistente. Vai quebrar que são minutos, corri. 5 ao pouso, Alfa Tanque. Foram 3, 4, 5, anotei. O 1982 está autorizado a aproximação aí. Está bem autorizado o 1982. Então 3859, chame Recife, frequência 1260. 1260, Recife, 3859, obrigado. Boa. Autorizado, imagina, só confirmar aqui com o Salesc, novamente tem o plano do sistema, só confirmar aqui. 3-8-100, vamos confirmar com o AS. Salvador, bom dia, 35414, no localizador. Esse já é os horários atualizados, confirma. Trip 5494. Intensidade, clareza, a 2, ok? Foi o Trip que chamou na final, é isso? Afirmo, Trip 5494. 5494, tem contato visual com o campo? Ainda não. Informe visual com o campo, não chove aqui, só na final. Vento 160 graus, 08 nós, informe quando visual. Gente, portaremos quando visual. Oi, Salvador, bom dia, Janeiro 6311, ponto de espera da 10, pronto. 6311, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Janeiro 6311. O Gol 1888 está autorizado a aproximação em ele. 1888, vamos fazer a localização. Salvador, Trip 5221, vai cruzar uma centena, possível direto conquista da parte do mundo da presente? Ainda não, capitão. Existe tráfego, mantém ainda a saída. Ok, obrigado. O PES, corredor axé, com a direita da 17, controle 120.8, aciona 0161, Vitor McAbeck. Trem checado, 5414. O Jerem 6311 após o ATR na final, alinhar e manter. Após o ATR na final, alinhar e mantém. O Jerem 6311. Trip 221, ao passar o nível 120, direto conquista. Ao cruzar 120, direto conquista. Obrigado, senhor. Gol 1982, Duna, localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 1895. 6895, obrigado. Oceano 6250 está autorizado a aproximação em ele. Confirme para o 6250, por gentileza. Está autorizado a aproximação em ele. Autorizado, 6250. O Ilha Delta Novembro tem condições de voar direto para Vera Cruz? Mantém posição. Não, cruza, autorizado cruzamento imediato. Força aérea 2733, cruzamento imediato. Salvador, é o gol no 982? 983, continua a aproximação, tem contato visual com o campo? Afirmativo. Ok, agora sim, avistado. Continua a aproximação, guarde pista livre. Afirmativo. O Fábio 2733 vai ingressar na Delta, chame o solo em 1219. Mantém a Delta, chamar o solo 2 1 2 2 mais à frente aí, ok? Pra, além da, do ponto de espera aí da Delta. Afirmativo, 2 1 1 livre decolar, vento 150 graus, 092. Livre decolagem, pistão no zero, Xanera 6 3 1 1. Pessoal, 2733 na Delta, já está com o Cris. 2733 sendo passagem JR, taxia Alfa, reportante da Juliette. Após o Cris, Alfa, reportante da Juliette, 2733. 6250. Golo 982, livre pouso no 40 graus, 092. 982, desculpa. Ah, não. Poderia confirmar? Golo 982, 140 com 10, livre pouso. 140 com 10, livre pouso, golo no 982. Xeré 6311, decolado ao 54, controle 1208. Controle 1208, Xeré 6311, boa. Vitor Mike Quebec, reposto para ingresso no 7. Dael, passando 1600. Oceano 6311 no controle, está em contato radar. 6311 após 2000, pode voar direto da El? Positivo, livre. Direto da El, 6311. Voo no 888, 5 milhas para o externo, em aproximação, reduz a checa trem, torre 1895. Telecolagem, depois. Até. Oceano 6250, tráfego à frente, 6 milhas e meia. Reduz a pela aproximação, cheque pré-pouso. Reduzindo 6250. Solo 952, solo 55, bela direita na Fox, chama solo em 1219. 219, pode liberar a foto. 92. O Vitor Mike Quebec, a linha decola sem parada da interseção? Livre ingresso e decolagem sem parada, 170 graus, 079. Bom dia, eu vou no 888, próximo ao externo, embaixo da casa. Eu vou no 888, ciente, bom dia, tráfego avistado, continua aproximação e aguarde autorização de pouso. No 888. Tá com 1073, tá com 116 a bordo, alterna com... Taxi Índia, ponte espera do 102, 1895, que legal, 1020, ou 1073. Ponte espera do 102, 1895, 0073. No externo, cheque o trem, torre 1895, em caso de aproximação perdida, cumpra o previsto na carta. Estimativa, ciente, vai chamar 0295-6250. Controle Salvador, está passando o Vitor Mike Quebec, decolou na sua escuta. Vitor Mike Quebec, controle, prossiga. Visual, chama através fora da barra, Vitor Mike Quebec. Controle da Xanier 6311, solicita após da El voar direto bridge. 6311, anotei a solicitação, vamos subir para o nível 360, cumprindo a saída. Cumprindo a saída, 360, Xanier 6311. Controle Alfa Tango, Tango solicita manter o 075. Ah, ok. Manter o 075. É, por quanto tempo? É corrido, é 085. Ah, ok. 085 livre. 085. O gol 1888, atento Urubus na final, ok? 1888. Oxené 6250, atento Urubus na final. Ciente. No solo 59, libera a direita agilizando. E a livrancha no solo em 1219. Agilizando 219. Oxené 6250, livre pouso, vento no 30 graus, 10 nós. Livre pouso, 6250. Tá, Juliette, qual o nosso ponto? Oceano 6301, chame Recife, frequência 1251, efetue a solicitação. 251, bom dia, 6301. Bom dia. 1-0-7-3 ali e mantém. Ciente. Força aérea 2733 após a rolagem do gol. Alinhar e manter. Xené 6250, solo 1301, libere a Foxtrot, chame solo em 1219. Direito 219, 6250. Boa tarde, Oxané 6250, livrando. 6250, solo, chamo solo 219. Tem nota. Voo 073, livre decolar, 130 graus, 089. Trabalhei em Gaston Juliette, 6250. Vitor Mike Webeck, frequência livre. Confirme. Coordenação Juliette Seattle.